tá ok, tá gostosa, então joga tudão. Vem que vem, outra vez, senta, puxa som. Só maquinha de biquíni, tá maior pressão. Tava querendo rever esse teu pacotão. Olhadinha, rebola no pau.